formiguinha estava com muita, muita sede. E ela, mexendo as suas anteninhas, localizou um rio ali perto. Sentiu que havia água, muita água. E para uma formiguinha pequenininha, uma gotícula de nada é um balde de água. E ela sentiu que tinha muita água ali na frente. E ela foi mexendo a sua anteninha para a direita, para a esquerda, mexendo. E ela foi se dirigindo até o rio. Uma coisa inacreditável. E ela foi se aproximando para beber a água. Quando ela viu toda aquela água, ela aproveitou e foi andando por cima de um pequeno galho que chegava ali pertinho, pertinho da água. Então ela foi até a pontinha para pelo menos molhar a sua boca. Mas ela não calculou direito. E quando ela foi molhar a boca naquela água, ela caiu no rio. E a correnteza foi levando a formiguinha embora. E a formiguinha começou a gritar: socorro! Socorro! Socorro! E voando ali no céu, tinha uma linda águia que conseguiu ouvir os gritos de socorro daquela pobre formiguinha. E a águia, então, mais depressa do que um raio, desceu e quis salvar a formiguinha. E a águia, voando por cima da água, disse: formiguinha, eu não posso te pegar, mas eu vou pegar uma folha e vou jogar para você, você sobe em cima dela. E a formiguinha: rápido, dona águia, senão vou morrer afogada. Aí a águia voou, foi até uma árvore, pegou uma folha que tinha o formato de uma canoa, cortou com seu bico, voou mais do que depressa e jogou assim, em frente da formiguinha. E a formiguinha agarrou naquela folha que para ela era do tamanho de um navio e subiu toda contente. E a folhinha foi sendo conduzida pela correnteza do rio e a formiguinha, já refeita do susto, começou a mandar tchau para dona águia que tinha salvado a sua vida. E aquela folhinha foi navegando, navegando, até que parou numa margem lá embaixo. Aí a formiguinha desceu e disse: puxa, se não fosse a dona águia, essa hora eu estaria morta. Aí a formiguinha continuou a sua vidinha. Um dia, aquela formiguinha estava procurando por folhas quando escutou os passos de um homem. E ela viu uma bota imensa na sua frente. E olhou para o alto e viu um caçador terrível com uma espingarda. E aquele caçador comentou: olha só que águia linda, vou derrubar com um tiro agora. E a formiguinha, quando ouviu isso, ficou desesperada. E ela então foi subindo pela bota daquele homem e entrou ali pelo buraco que havia do cadarço e chegou ali na perna peluda daquele homem e nhaque! Deu uma mordida justamente na hora em que o caçador estava fazendo pontaria para dona águia. E com aquela mordida, o caçador perdeu a mira e deu um tiro para o alto. A águia, quando escutou aquele estrondo, e voou para longe daquele caçador e foi para um penhasco muito alto, onde ficou em segurança. E a formiguinha tratou de sair rapidamente daquela bota, porque o caçador estava desesperado, querendo tirar o seu sapato para poder esmagar aquela formiga. E a formiguinha, mais do que depressa, tratou de sair correndo de dentro daquela bota, porque com certeza o caçador estava tão furioso que logo logo ele iria tirar a bota e procurar a formiga que lhe deu aquela mordida. E a formiguinha saiu dali depressa e se escondeu no meio das folhas e olhou para o alto do penhasco e viu a dona águia ali, protegida e salva. E a formiguinha se sentiu muito feliz de poder retribuir mesmo que a dona Águia não soubesse, poder retribuir uma boa ação que havia recebido. Pois esta história fala justamente disso, de você fazer o bem, mesmo que não estejam vendo e mesmo que seja impossível alguém tomar conhecimento de uma atitude tão boa que você tomou. Lógico que quando a gente faz um favor para outra pessoa e pode retribuir esse favor, a gente se sente bem. Mas Jesus Cristo garantiu que a gente se sente melhor ainda quando nós fazemos o bem e não tocamos trombeta. E isso fica só entre duas pessoas, você e o teu Pai que te vê em secreto. E Jesus Cristo disse: e o meu Pai que te vê em secreto te recompensará. Portanto, quando você puder retribuir um favor, faça isso o mais rápido possível. Mas mesmo que você não tenha recebido qualquer gentileza, e mesmo que a pessoa favorecida não esteja prestando atenção em você e sequer tome conhecimento da tua boa ação, mesmo assim, faça de todo o teu coração, porque Deus, que vê todas as coisas em segredo, te recompensará poderosamente. E Deus recompensa tudo, viu? Se você fizer coisas más, vai receber uma má recompensa. Mas se você fizer coisas boas, a recompensa será boa também. A palavra de Deus diz assim na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. E o versículo 8 declara: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.